Bom, o André Chaves tem uma larga carreira no mercado de tecnologia, dirigiu o IG na fase mais desafiadora do IG, saindo muito bem lá, e está lançando um livro agora que bate bem com o momento, né? Chama Startup. O desafio que vem para os profissionais quando, de repente, se vem sem horizonte e precisa fazer a sua reciclagem. O André, fala um pouquinho do espírito geral do livro. Tá, o livro, na verdade, ele nasceu uma reunião entre eu e mais dois colegas, né, que hoje são coautores do livro. E a gente, na verdade, há muito tempo a gente dá coach, né, pessoal para as pessoas, e a gente percebia que muita gente estava muito perdida, exatamente com esse momento de mudança que nós estamos vivendo aí. Muito profissional bom, né, perdido, né, e não sabia para onde caminhar, etc. E aí a gente achou, falou assim, ah, que tal se a gente pensasse num workshop falando um pouco sobre isso, da sensibilização, como é que você, um trabalho forte de autoconhecimento, etc. E aí a gente percebeu que se a gente fosse com workshop, aí falou, nossa, como é que a gente consegue se diferenciar versus várias pessoas que fazem isso e que não seja uma coisa rasa? Então a gente falou, vamos então dar um passo para trás, vamos fazer um livro e dar uma aprofundada nos conceitos do que a gente acredita, e aí sim a gente pode fazer depois o rollout para workshops, etc. Qual o objetivo do livro? Quer dizer, até eu brinco, assim, esse livro não vende facilidade, ele não é atalho, ele vende dificuldade. Porque autoconhecimento é profundo, é como uma reeducação alimentar. Quer dizer, você pode fazer ou a dieta da sopa, ou você pode fazer a reeducação alimentar. O que é mais efetivo? Eu acredito que seja a reeducação alimentar. E é mais ou menos isso. Então, assim, não existe trabalho fácil para isso. Então, quando a gente está falando de autoconhecimento, é de você assumir o protagonismo da vida, da carreira. Quer dizer, com essas diversas profissões que estão aparecendo, surgindo novas, etc. Que forma que eu consigo ter esse trabalho, esse mergulho interior, e eu consigo enxergar qual é o propósito de vida? Vamos só entender. Eu trabalho num setor que não tem mais futuro. Eu desenvolvi um conjunto de competências. Você tem novos setores que estão surgindo que essas competências se adaptam. É uma reciclagem. Exatamente. Além da reciclagem, é principalmente para você saber em que momento que você está e o que você quer para fazer a sua vida. Né? Qual é o teu propósito efetivamente de vida? Né? Tem gente que assim, se prega muito num cargo. Isso é até um exemplo que a gente dá. Ah, eu quero ser um CEO. Só que a pessoa gosta do ponto de vista do status quo do CEO, tá. Mas e o trade-off? Eu não vou ver minha família, eu coloquei isso dentro dessa análise. Então, assim, as pessoas têm o que a gente acredita, é que aí foi de novo experiência de muita gente que a gente conversou, muita gente tem uma visão às vezes um pouco meio rasa com relação a isso, quer dizer, não vê o lado do trade-off que tem que fazer na vida. Dentro também, né? A qualidade de vida. Porque o que a gente observa, digamos, o fenômeno dos IUPs de mercado financeiro e tudo que surge nos anos 90, 2000, é aquele pessoal que até os 40 anos se arrebenta, acumula. O que você está colocando aqui também é uma visão da questão do bem-estar, da qualidade de vida. Exatamente isso. Mas você acha uma mudança na atual geração em relação àqueles que se esguelavam aí para poder acumular rapidamente, não? Eu acho, porque inclusive a gente está num momento agora de tanta turbulência e você vê muita gente que às vezes estava, sabe, colocou todas as suas fichas numa empresa e beijou a camisa e aí quando você vê depois de uma semana ela está fora. E até eu brinco, tem gente que é muito fiel à empresa e não é fiel em casa. É engraçado isso. Boa comparação. E devia beijar a camisa da família em vez de... Mas o que acontece? Tem muita empresa que às vezes joga todas as fichas lá, aí quando acontece alguma coisa, a pessoa está totalmente perdida. E são pessoas qualificadas, boas, mas é que não pensaram um pouco antes que aquilo poderia acontecer, ou que aquele momento poderia chegar. Então, o que a gente acha, a gente quer, na verdade, uma coisa que a gente não quer que isso aqui seja encarado como guia, porque eu não acredito em guias. Entendeu? Eu acredito em... Isso aqui é muito mais um livro de insights. Se fez algum estalo, para mim, para a gente já valeu. O que você está falando quando você fala que está trazendo trabalho para esse pessoal é tirar um pouco também aquela rede de segurança que... psicológica, do jeito que está ligado à empresa também, do jeito se aventurar também para o mundo mais do trabalho individual? Sim, né? É claro que assim, às vezes dentro de uma empresa, ela pode se reinventar dentro de uma própria empresa, né? Mas eu acho que o momento hoje, quer dizer, eu acho que assim, pega uma geração nova, não só a geração nova, mas a própria minha geração, a gente hoje tem muito mais opções e oportunidades de empreender, de fazer coisas, do que, sei lá, no passado. Quer dizer, hoje, sei lá, o mercado está mais... a barreira de entrada estão menores. Então eu acho que isso pode ter um trabalho de ressignificação, e você tem várias vocações, quer dizer, pega uma pessoa, não tem uma competência, tem várias competências, mas o quanto que ela está explorando essas competências? E as empresas, de certo modo, elas tendem a burocratizar as pessoas e impedir que elas se lancem também. Exatamente isso. Então, e como é que a pessoa se identifica com um lado ou outro? Como é que ela passa... pula a cerca aí do lado burocrático para o lado de risco. O empreendedorismo tem que ter um lado. Eu acho que o primeiro lugar ela tem que se conhecer. Tá. Saber exatamente, é isso que eu falo, é um trabalho profundo de reflexão. Assim, de interno, de exatamente o que eu quero, como eu quero chegar, em que momento que eu estou hoje. E também um ponto que a gente aborda bastante no livro é tirar a vitimação. Eu sou vítima, o meu chefe não gosta de mim, etc. Não, pensa que assim, você hoje está numa situação de uma decisão que você tomou no passado. Então não adianta você terceirizar isso. Então você tem que assim, assumir a posição que você está, assumir as consequências do momento que você está, e você efetivamente fazer um trabalho profundo e pensar o que você quer para a sua vida. Então, e tem um ponto também que a gente gosta muito de abordar, quando a gente fala que não é guia, quer dizer assim, muito livro de sucesso, case de sucesso, tudo, querer sabendo que cada case de sucesso é único. E tem muita gente que acredita em case de sucesso. Tá. E todo case, na verdade, é uma história que a pessoa conta como ela quer. Não é efetivamente aquela real. Então, aqui, na verdade, eu não falo como você deve ir para lugar nenhum, mas o que pode te impedir de ir. Esse é o ponto. Se a gente for olhar o reverso, digamos, desse movimento que você está identificando, a gente teve, a partir dos anos 90, com a abertura da economia, com as inovações de tecnologias, a questão da fidelização do funcionário da empresa... naquelas empresas mais modernas, ganhou uma força muito grande. Daí, esses investimentos no ambiente interno favorável, no ambiente agradável... essas crises de tantas empresas quebrando, inclusive com Lava Jato, estão revertendo esse movimento de fidelização, você acredita? Eu acredito sim. Eu acho que as empresas hoje estão com poucos recursos de retenção desse profissional. Do ponto de vista de reciclagem, do ponto de vista de crescimento. Quer dizer, hoje poucas empresas têm um plano de carreira. Você não ouve mais isso. Tá. O plano de carreira daquela empresa. Tá. Então eu acho que essa fidelidade está acabando. E ao mesmo tempo, o profissional tem que se proteger. Quer dizer, então assim, se eu já não vou... A empresa não vai ter toda essa fidelidade passada que teve comigo. Então eu tenho que virar um pouco esse jogo e também ter a minha segurança, saber o que eu quero e também me mexer. Não adianta eu ficar esperando o acaso. Então o objetivo é exatamente isso. É não ficar esperando... Por que acontece? A partir do momento que você consegue identificar esses pontos e preventivamente, o que acontece é que assim, no momento que acontece, sei lá, uma demissão, etc., as pessoas estão... Você está muito abalado emocionalmente. Então, para você tomar uma decisão errada, para você dar um downgrade, é muito grande. Agora, se você, teoricamente, tem isso, olhando a tua vida mais no bastidor e menos atuando... A gente acredita que tem mais chance de você se movimentar e saber hoje fazer projetos que tenham a ver com os seus interesses e teu futuro. André, esse período em que a economia brasileira bombou, um setor que criava milionários aí diariamente era o mercado financeiro. Então tinha muita rapaziada que chegava em pouco tempo, conseguia o seu primeiro milhão, aquele negócio todo. Esse tipo de situação que vigorou durante esse período, de certo modo... criou vícios no mercado em relação a outros setores? Eu acho que sim. Eu acho que tem uma... É engraçado, porque assim, a gente vê alguns casos de sucesso. Assim, posso até dizer de sucesso, porque tem muitos empreendedores que vieram dessa origem financeira e tem empresas hoje que é impressionante, mas interno, assim, o meu bônus é o seu fracasso. E isso virou um lema. Eu não vejo que isso, quer dizer, no médio prazo, isso vai se perpetuar. Porque eu não sei se esse conceito do a qualquer preço, você, assim, é muito engraçado, porque às vezes tem gente que eu falo, assim, de profissionais que às vezes já estão numa maturidade e tudo, e falam assim, olha, você ele falou, eu não vi minha família crescer, por exemplo. Eu falei assim, e você faria isso tudo de novo para detrimento disso? Sim. É muito engraçado. Quer dizer, tem gente que está tão impregnado na vida, assim, a desassociar um ponto de vista da vida pessoal da vida profissional, que isso já está praticamente contaminado, né? Pois é. É engraçado. Eu me lembro de um conhecido que voou num jatinho de um dos três Big Boss lá do Lema. E o sujeito, que é o segundo do lema lá, e durante toda a viagem lamentando o fato de não ter conseguido cultivar mais a família, ver o filho crescer. Isso é muito nítido, né? Frustração de... Exatamente. E aí, que sucesso é esse? Então, assim, é isso que a gente gosta também, de fazer. O que é sucesso? Né? Sucesso, cada um tem o seu significado de sucesso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando teve a grande crise do início do Real, que 95, 96, também setores inteiros foram destroçados aí pelos problemas de juros e tudo. O Banco do Brasil também fez uma grande mudança lá, muita gente saiu. A gente percebeu um fenômeno lá, que eram gerentes de Banco do Brasil, aposentados e tudo, que passaram a organizar a atuação de pequenas e microempresas, inclusive criando cooperativas de crédito. De alguma maneira, esses profissionais mais experientes que estão saindo das grandes empresas, você vê de que forma que eles podem se refletir na capacitação das pequenas empresas? Ah, eu acho que sim. Eu acho que assim. Ainda não é um fenômeno nítido, ainda não. Né? Não é nítido, mas eu vejo já muita iniciativa. Já tem um ecossistema hoje de startups. Assim, startup era uma coisa que, assim, há 5 anos atrás, não se falava. Hoje já estão criando vários movimentos, né, empresas, tipo a Starse, uma empresa com um ecossistema de startup que coloca de um lado aceleradoras, de outras empresas, etc., fazendo missões internacionais, etc. Então, hoje eu já vejo bastante iniciativa em relação a isso. E eu acho que cada vez mais essas empresas precisam de profissionais experientes para dar uma grande aceleração. Então aí eu vejo uma grande oportunidade. Tá. Porque às vezes a pessoa tem um grande projeto, mas precisa ter visibilidade no mercado, networking, etc. E às vezes são pessoas que às vezes estão com bastante experiência que pode dar uma grande aceleração. Tá. Então eu vejo uma grande oportunidade. Pega o potrinho brabo e criativo aqui com o cavalão assentado, que tem o seu trote. E os dois se soma, quer dizer, né? Então, porque de um lado o profissional já mais experiente sente que aquilo também, sente na veia tudo que ele fez, que é toda a experiência dele, ele coloca em cima de um projeto, e o outro tem uma experiência que ele não tem, às vezes, até pela idade, pelo pouco tempo de mercado, etc. Então, eu sempre dou com viés exatamente o lado de oportunidade, não como ai, ó vida, ó azar. Muito pelo contrário, eu acho que a gente está nos momentos mais criativos, nos momentos assim, mais propícios à criação, ao desenvolvimento de negócios. O grande desafio, que nem se diz no mercado, é realizar o prejuízo. É sair daquela sua posição de prejuízo. É stop loss, exatamente. É o stop loss e tirar a vitimização. Tá. Quer dizer, esse acho que é um. Ah, é porque tem muita gente que está prostrado, não sabe o que faz. Né? Agora, nesse sentido, o papel da família aí é essencial, né? Ou seja, com todas as modernizações e tudo, o núcleo familiar ainda é um ponto de apoio maior. Principalmente, a gente fala até bastante no livro, com o caso de empreendedorismo. Né? Assim, porque assim. Quando você vai, eu digo assim, quando alguém vai empreender, tem que ter um jogo combinado em casa. É isso. Porque acontece, às vezes a pessoa está numa situação de uma empresa que ele tem um status quo relativo ali, que tem uns, sei lá, vai no restaurante toda semana, etc. E quando vai empreender, sabe que precisa ser um pouco mais comedido. O que acontece é que esse jogo tem que ser combinado. Tá. Porque às vezes isso pode gerar uma frustração dos dois lados. Né? Isso eu vejo muito. Inclusive a instabilidade. Instabilidade, porque acontece. Às vezes a pessoa tem o sonho do empreendedor, mas só quando já deu certo. Mas toda a linha, né, toda a evolução do trabalho e os perrengues, etc., isso às vezes as pessoas também não... Até porque não falam muito, né? Porque normalmente você não vê muita revista de negócio falando do esforço real das coisas, né? Sempre conta aquela história um pouco para inglês ver, né? E isso que a gente gosta de combater no livro, assim, tirar as profecias, os profetas de sucesso. A gente quer... André, a gente teve um período aí de profunda experimentação nesse mercado de tecnologia. Até isso aconteceu também quando você tinha lá atrás também o Windows, né? Também você tem todo um monte de gente experimentando, até que você vai consolidando linhas. Perfeito. O mercado de tecnologia, ele está se fixando nessas linhas já consolidadas ou ele continua naquela efervescência de antes aí? Eu acho que continua na efervescência. Eu acho que hoje você tem, por exemplo, né, o data science já embarcando em tudo na vida. Né? Quer dizer, né, eu até brinco e falo assim, que a matemática está invadindo humanas profundamente. Né? E até quando agora é estudos de análise preditivas e de projeções, tudo em cima de data, né? Eu acho isso positivo, quer dizer, não acho negativo. Acho que o interessante é se você ter um layer do ponto de vista intuitivo em cima do data. Aí é muito interessante, né? É, então, isso. O problema é na economia, né? Porque a economia ela sempre pega o histórico. Quando você tem momentos de ruptura, que nem se teve no real agora, os economistas continuam mais perdidos. Tem uma série que está sendo gravada aí sobre os desastres dos economistas aqui no Brasil, mas muito nessa situação de pegar grandes séries de dados e juntar sem entender momentos de ruptura. Esse é o ponto, quer dizer, não dá para desassociar, né, a análise e só em cima de data, né? Então, assim, mas eu acho que assim, a data está ajudando a muita empresa, né, a se desenvolver, quer dizer, a você projetar mercado, quer dizer, você tem hoje, né, tecnologia para a parte da sei lá, da agricultura. Você consegue ver por análise qual é o melhor dia para você plantar aquilo lá, que vai ser melhor. Então, quer dizer, para essas coisas são muito boas, né? É óbvio que só o data, só o robô não vai resolver. Você precisa ter uma análise, isso. Precisa saber decodificar isso tudo e ter uma análise muito forte. Quer dizer, então, que esse mercado dos aplicativos setorializados está em franca expansão? Eu acho que sim. Tem vários. É claro que assim, a gente está. Até te brinca, né, com essa enxurrada de aplicativos, você tem que ter assim o share of time do usuário, né? Você tem que ter a relevância nele, né? E é o que todas essas empresas estão brigando, né? Que como é que eu consigo ter o espaço de tempo no dia para cada usuário. E as coisas vão se substituindo. Então. Tá fino. André, obrigado aí por sua entrevista aí. Obrigado, Luiz.